Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Eyes in the sky, gazing far. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Vamos começar então a edição número 168 do podcast Wide, a sexta temporada. Comecei de forma diferente hoje, né? Assim como se fala, então hoje é diferente. E vamos falar o que aconteceu no final de semana em Dover, né? Final de semana em Dover que nós já sabíamos que a chuva poderia atrapalhar, tanto era se esperado no sábado e no domingo. No sábado acabou nem acontecendo a chuva direita própria, meio que da chuva, não choveu, diferente na campo que choveu, teve que secar a pista, todo aquele trabalho e tal, mas foi um grande final de semana aí, com certeza. A Truck Series sensacional, espetacular. A Truck Series aí com a sua corrida, a última corrida da Forecast também foi muito boa. Gostei demais a corrida, né? E a Cup até quando choveu, a corrida foi boa. Quando choveu, a corrida foi mais água morna realmente aí. Não sei se porque a pista não estava mais emborrachada, ou sei lá, parece que como ficou mais frio também ali, talvez aquela baixa pressão ali do ar ali, o tempo mais frio, né, fez com que o ar ali fizesse toda a diferença. E claro que nesse momento aí não precisa nem ter o melhor carro, precisa ter o carro, só precisa estar um bom track position ali, assumir liderança ali e só ir com o boião nas voltas ali. Foi mais ou menos o que o Kevin Harvick fez, mas a gente para lá pro final, tá? Vai ser uma edição rápida, tá, pessoal? Queria que vai bater isso 45, 50 minutos, talvez até antes, quero diminuir esse tempo aí. Se possível, acho que meia hora vai ser um bom número, né, para essa edição. Vou falar também bastante sobre o que está acontecendo fora das pistas, né? E as punições também. Eu ia gravar ontem à noite, na quarta-feira, mas estou acabando, né, tipo, a gravar na quinta-feira, à tardezinha, final da tarde. Agora estou gravando por volta das 5 horas da tarde. Beleza, pessoal? Bom, então vamos lá, vamos falar do final de semana lá em Dover, que foi espetacular, né? Foi espetacular o final de semana. Gostei demais do final de semana em Dover, principalmente da Truck Series, que abriu na sexta-feira já as corridas, né? Quero começar destacando aí a vitória, a dominância, né, do Johnny Sauer, que foi no final de semana aí realmente o truque que melhor dominou, apesar de ter feito, não ficou com a pole, não foi ele que largou ele na posição mais nobre, foi o Noah Gregson. O Noah Gregson também esteve muito rápido no final de semana, estava tão rápido que final, né, da corrida ali acabou cometendo um erro de principiante, um erro de novato, um erro de rookie. Nós sabemos, entendemos essa vontade, essa ansiedade dele de conquistar a primeira vitória. Mas enfim, Johnny Sauer, apesar dessa ânsia de lei, dessa vontade de lei, né, o Johnny Sauer realmente foi o cara que andou super bem a corrida toda. Todo momento ele tinha um truque na mão ali, né, tava sempre pronto, sempre próximo da liderança. Tanto é que ele deu de 137 votos nos 210 que disputaram por lá. O mais interessante também que o Johnny Sauer tinha de diferente de todo mundo, ele tinha um bom truque andando na parte de cima, né? Então toda vez que precisava fazer alguma ultrapassagem, o que ele fazia? Ia por cima, conseguia sair mais lançado, conseguia sair com o truque mais, vamos colocar assim, mais acertado, mais pronto, preparado ali para já engolir a reta e fazer uma boa frenagem lá na frente. E quem vai na linha de baixo, né? Só tem, a maioria dos truques só tinha linha de baixo ali, como a melhor linha. Tinha que fazer algumas vezes para ultrapassar, um empurrão, algum toque, foi isso ali várias vezes no final de semana. Até, se eu não me engano, o Joey Anderson foi envolvido no acidente, realmente foi disso, estava naquele empurro ali. E realmente aí o Johnny Sauer era um cara que tinha um truque muito bem acertado no final de semana em Dover, e claro, ficou com a vitória, né? O destaque realmente da corrida é o Johnny Stewart pelo seu domínio, pela sua força que ele tava, mas também o Noah Gregson, como ele andou super bem, o Noah Gregson chegou a liderar a corrida, ele venceu, vamos colocar que o primeiro estágio foi praticamente do Noah Gregson, né, que ele venceu o estágio número 1, o segundo estágio foi vencido pelo Johnny Stewart, e foi aí que o Johnny Stewart realmente começou a meter o pé aí e dominar a corrida, fazer uma boa corrida, qualquer relargado que tinha, o cara até tentava ali na, ficar na, um pouquinho à frente dele ali, mas logo o Johnny Stewart recuperava e tomava a primeira posição, né? Então parabéns ao Johnny Stewart, Johnny Stewart também que foi convidado a correr no lugar do Spencer Gargan, lembrando que o Spencer Gargan ele está suspenso da NASCAR devido às substâncias inadequadas, né? Não preciso falar aqui que é, mas todo mundo já deve saber que é as substâncias inadequadas aí do Spencer Gargan, deixou ele de fora, pelo menos vai deixar ele de fora boa parte dessa temporada da Xfinity Series aí. Ele foi convidado na semana, ele estava no carro 23 e fez um bom trabalho também na Xfinity Series, claro que vou falar sobre ele quando chegar lá, né? Então o Johnny Stewart conquistou mais uma vitória, parabéns ao Johnny Stewart aí, vitória de número 19 na carreira dele na Truck Series, né? Já somos duas vitórias em 2018 e vai tudo bem caminhando pro nosso amigo Johnny Stewart aí na Truck Series. Lembrando que em 5 largadas são 4, são 2 vitórias e 4 top 5, tá? Então o cara só teve uma corrida que ele terminou fora do top 5, e o top 5 também não terminou, tem top 5, então A média de largada dele é de 4.4, a média de chegada dele é de 5.2. Isso aí é um número mais do que especial para falar e dar um norte aí na carreira, na temporada do Johnny Stewart de 2018. Né? Realmente está andando muito, muito, muito bem mesmo. Né? O Johnny Stewart precisa ter um problema muito grande, pessoal, eu creio. Primeiro que ele está classificado para playoffs, mas vai ter que ter problemas muito grandes para não conseguir avançar durante os playoffs, que é um cara que nós podemos colocar aí com 80%, vamos colocar 70%, que está muito cedo, mas com 70% de chance que esse cara deve estar lá em Homestead no final do ano, que o Johnny Stewart está muito bem. Né? Bom, o Johnny Stewart foi um destaque meu agora. Eu quero destacar também o Matthew Crafton, que fez aí a sua segunda posição, né? O seu primeiro e segundo lugar nessa temporada 2018, bateu na trave. Ele já tinha um top 5, foi lá em Atlanta, então soma agora 2 top 5 o Matthew Crafton. Curiosamente, pessoal, de resultado positivo, o Crafton só tem esses 2 top 5, tá? Ele não tem mais nada, então esses 2 top 5, quinto lá em Atlanta e agora em segundo em Dover, e o resto tudo fora do top 10. Foi 19º lá em Daytona, 15º em Martinsville e apenas o 29º, eu não sei se vocês vão lembrar, mas Las Vegas abandonou com problemas de freio, não tinha mais freio no truque dele, realmente teve que abandonar aquela corrida, não sei se vocês vão lembrar. Também faz muito tempo a corrida foi lá em Martinsville, né? A Truck Series tem um intervalo bem interessante, geralmente é 4 de fevereiro, mas, né, ela faz uma coisa por mês. Depois, em maio, realmente começa a temporada, tanto é que nesse mês de março, de maio, né, são 3 corridas seguidas aí da Truck Series. Nesse final de semana no Kansas, por exemplo, quem vai acompanhar a Cup é a Truck Series e não a Xfinity Series, né? A Xfinity Series vai descansar nesse final de semana. Outro destaque é o Justin Haley, que fez uma boa corrida. Do Justin Haley aí, conquistou a terceira posição. Parabéns ao Justin Haley, conquistou aí o seu segundo melhor resultado, né, pessoal? O Justin Haley tá fazendo uma boa temporada, tá andando bem. No meu caso, tá me surpreendendo, tá? Não sei se vocês vão lembrar, mas foi o segundo lá em Daytona, agora terceiro. Já tinha um top 10 lá em março, eu ia falar semana passada, né? Na corrida passada, que faz um mês e meio, quase 2 meses já lá de março, né? Então, o Justin Haley fazendo uma boa temporada, tô gostando demais do Justin Haley esse ano. Vamos ver o que ele consegue aí de avanço nessa temporada, tanto de evolução como campeonato também. Quem sabe ele está sendo pior. Creio que ele vai estar assim classificado, né? Eu coloco ele como um dos nomes aí, essa constância dele, mas pode aí chegar no meio do campeonato e tudo começar a dar errado para ele. Outro destaque também é o David Gillan. Sim, aquele David Gillan que chegou a correr, que correu na Cup. Aquele David Gillan que deu vitórias para o David Regan, né? Empurrando o David Regan várias vezes, em 2 oportunidades, de cabeça, eu lembro que foi 2 oportunidades em Talladega. esse é David Riga aí, David Gillan, né? Que tem um filho, como não sei se vocês já devem conhecer ou já ouviram falar, né? O Todd Gaynor, que ele tá correndo lá na KM. Já fez dois campeonatos na KM lá. Realmente é um menino muito bom, na minha opinião, até melhor que o pai, né? O Todd Gaynor. O Todd Gaynor, pessoal, ele que tem dois títulos na KM West. Ainda não foi o campeão na KM East. Em 2017, que foi o ano passado, foi o segundo colocado, levou o pau do nosso amigo aí, que eu vou falar daqui a pouco também, o Harrison Burns, né? Então, próximo destaque aí. Então, parabéns ao David Lee, conquistou aí o seu primeiro top 5 na Turk Series, ele tem apenas 12 largados, né? Mas conquistou o seu primeiro. Foi muito legal ver pai e filho aí. Até certo momento, a gente estava em quarto e quinto, né? Disputando ali o top 5 dos dois. Então, parabéns ao David Lee, que se manteve no top 5 e foi, né, o quarto colocado. O Harrison Boyton, esse cara que eu já falei pra vocês, eu comentei agora há pouco, né, ele que foi campeão na Kelly Wins no ano passado, né, é um grande piloto. Esses dois aí, realmente, eu espero muito, né, em vê-los duelando pelo título, tanto na Truck Series futuramente, tanto também na Ice Series também, e quem sabe na Cup, chegando lá para duelar com a molecada lá, que hoje em dia faz grandes corridas. Espero bons resultados desse molecada que chegou nova na Cup Series também, né? Então eu espero que o Harrison Burton realmente vá lá e dê trabalho. Então parabéns ao Harrison Burton, que conquistou o seu segundo top 5 e 9 largadas na Truck Series, tá, pessoal? Bom, o sexto colocado aqui para vocês é o Cody Cowley, que conquistou um bom resultado aí, fazendo o seu segundo top 10 na temporada 2018. É um número até curioso, né? Porque realmente esse cara aí não é dos melhores, né? Então, nós sabemos que perdeu um bom patrocínio o ano passado, né? Espero que esse ano ele consiga bons resultados, mas até agora, pelo menos em 5 largadas, ele... Se você juntar aí as suas devidas proporções, em 5 corridas ele fez mais do que ele fez no ano passado todo. Tá? O ano passado foi 1 top 5, 3 top 10. Esse ano, em 5 corridas, já tem 2 top 10. Então, pra mim, já tá de ótimo tamanho já. Uma temporada muito melhor do que ele fez no ano passado. Certo, pessoal? Na minha opinião. Tem também o Johnny Mecheck, o pai, né? Não é o Johan Mecheck, sim, Johnny Mecheck, com várias e várias largadas aí. Já tem, somando todo o tempo aí, já tem desde a década de 89, começou em 89 na X-Series as suas corridas, fazer participações aí, né? Em 90 começou full time, então já está muito tempo aí, já na NASCAR, o Johnny Mecheck. Então parabéns para ele, foi o sétimo colocado, Ben Rhodes foi o oitavo, Jeff Little foi apenas o nono colocado, e esse livro que estava muito bem ali, pessoal, chegou ali em certo momento em liderar, né, tá ali perto ainda da vitória ali. O Jesse Little foi ainda o... conseguiu se recuperar, foi ainda o nono colocado. E o Todd Gaynor, que eu falei agora há pouco, é filho de David Gaynor, né, ele foi o 15º, fechando o top 10. Mike Snyder foi o 11º, Brad Moff o 12º, Dalton Sérgio o 13º, Grant Anthony muito mal, apenas 14º, Austin Yosef, 15º, o Thorson Chavos, John Anderson e Fontani, e o Noah Gregson, esse sim, né, precisava chegar nele aqui, ele sim, que no final da corrida ali, na última relargada, acabou muito afoito, foi pra cima muito, com muita vontade, tocando, realmente fechando a porta aí do Johnny Sauer, mas ele fez um movimento muito errado, é um movimento que sempre, isso é batata, pessoal, vocês viram o cara fazendo isso, você fala assim, ele vai rodar. Que é, quando você toca no carro que está à frente, você está no side by side, só que você toca no carro que está à frente, você toca na metade para trás. Você tocou nele na metade para trás, o que vai acontecer? Você vai rodar. Por quê? Porque a física faz isso, a força centrífuga vai te jogar pro muro, você não tem zona de contato, né? Como você não tem zona de contato, então o peso do seu carro deslocado vai tudo para trás, e o que vai fazer? A traseira tá pesada e vai jogar o carro tudo para frente e você acaba rodando, que acontece. O que aconteceu com o Noah Gregson, pagou caro por isso, realmente ele ficou bem isolado depois que acabou a corrida ali na entrevista, mas fazer o quê? Pelo menos ele tá lutando. E forte, bravamente, lutou pela vitória ali, o Noah Gregson. Foi legal de ver o piloto do Truco 18 aí lutar com essa garra toda aí pela vitória, né? Então parabéns ao Noah Gregson, mesmo ele não tendo ficado com a vitória, nem ter ficado no segundo colocação ali, né, até parece que não tá muito preocupado com o campeonato não, porque ele queria realmente vencer a corrida. Por isso ele falou, não, mas vamos campeonato aqui e tal, tal. Não, mas foi lá e lutou pela vitória, pagou um preço caro, né, mas conseguiu. Até na relargada também, o Martin Crafton tomou essa liderança aí por alguns momentos do Johnny Sauer, mas o Johnny Sauer, como já havia falado, né, ele por fora acabou sendo mais forte na curva. Nas curvas ali 3 e 4, tomou liderança de novo do Matt Crafton e o Johnny Sauer foi embora, né? Não teve como pegar ele. Corrida muito boa da Truck Series, pessoal, e corrida também muito boa da Eco Series também, que aconteceu no sábado, tá? Essa corrida também poderia ter chegado na chuva, poderia ter atrapalhado um pouquinho as coisas ali, mas não, chuva não veio. Até a largada, adiantaram um pouquinho a largada ali, mas a chuva realmente não apareceu. Ficou até um tempo bonito no sábado, né? E tivemos uma grande corrida. Vitória do Joyce Auger, que daqui a pouco eu falo sobre penalização, foi punido o Joyce Auger, tá? O Elio Sérgio foi o segundo, os dois eles batendo, o Joyce Auger até chegou batendo, mudou um pancadão no muro, mesmo assim como estava bem perto da chegada, ainda continuou ali na primeira posição. Eu falei da Xcine aqui, nem falei que vou trocar de categoria, que ia fazer um boxe, mas enfim, segue o barco. Vamos lá, agora é Xcine, tá pessoal? A All Main Finals são 200, né? Então o Daniel York foi o terceiro colocado, Christopher Bell o quarto, o Tyler Reddick o quinto. Pessoal, o que tem de legal, de especial nesse top 5 aí, nesse, que a gente pode analisar nesse top 5 todo aí? São os nomes que estão brigando pelo título nesse ano, na minha opinião. Tá? Esses cinco caboclos aí, esses cinco pilotos aí, desse top 5, são os nomes que estão bem próximos, estão perto para lutar o título nesse ano. Tá? Eu creio que dos quatro que vão para Homestead, vai sair pelo menos 3 sai desse top 5 que tivemos aí, né? Pode acontecer alguma zebra, né? Mas pelo menos 3 vai sair desse top 5 aí que foi lá em Dover, né? Pra mim, essa corrida aí do Dash Forecast foi a cara real do que tem da SPCUS. Seria muito, mas muito interessante mesmo ter mais corridas só com esses caras ali pra gente poder realmente sentir. Por quê? Deixa algo no campeonato. O Elio Sadler também tem um campeonato, faz um grande campeonato do Elio Sadler. O Elio Sadler, eu já vou até olhar aqui, mas o Elio Sadler consumou mais um top 5, tá pessoal? O Elio Sadler não venceu, mas somou mais um top 5, mais um grande espetáculo do Elio Sadler, tá? O Derek também foi terceiro colocado, mas uma grande corrida dele. O Tenerife venceu lá em Daytona, continua fazendo boas corridas na Juno Motorsports, né? Fazendo por merecer o carro da Juno Motorsports foi dado a ele. Diferente, por exemplo, do nosso amigo Marco Anetti, né, foi apenas o 15º colocado, também com carta de no Motorsports. Mas enfim, o destaque aqui, o sexto colocado é o Johnny Sauer, que conquistou aí, o seu top 10, tá? Ele que não marcava top 10, pessoal, posso estar enganado, posso estar falhando a memória, mas desde 2006 que ele não marcava um top 10 na Xfinity Series, tá pessoal? Que na época era a National Light Series, né? Se eu não me engano, era até a Busch, não tinha mudado ainda, na época já era a National Light, né? Então assim, faz muito tempo, foi dado esse carro a ele aí, isso mostra o tanto de quanto que esse carro aí do Spencer Gary é bom, tá? Tanto esse carro aí é bom, tanto esse carro anda pra frente aí. O Noah Gregson, que tava no joint, foi o sétimo colocado, o Matt Tiffin foi o oitavo colocado, né? Chegou ainda alguma volta, o Austin sendo o nono colocado, e o Brandon Jones, pra alegria e desespero do nosso amigo Lucas Herrera, foi o décimo colocado, fechando o top 10 aí. Ele que durou 33 voltas, estava ali próximo, ali perto para vencer, mas algumas posições ali, posições para cá, algumas mudanças aqui, acabou ele não conquistando, né? Não conseguindo chegar lá perto para vencer a corrida. Mas todos short track, estamos vendo o Brandon Jones andando bem demais, né? O Arthur foi o 11º, o Jeff Gordon o 12º, que ele foi o 13º, o John Hanneman Check, até que enfim, não tem problema, mas também foi o 14º colocado, o Marco Anetti, a gente fala dele, foi o 15º, Ross Stein, Ryan Smith, Clements, Reed e Casey, esse aí foi o top 20 lá em Dover, né? Bom pessoal, dos outros nomes aqui, o Johnny Mecek fez fez Double Dutch, fez o Trilogat em primeira posição. É, e os outros tomos aqui, não preciso falar muito, que um bateu, outro abandonou, outro foi Tech Park, a Jeff Green já largou e guardou o carro. O Carl Long também, ele foi muito longe, né? O Morgan Shepard também, só o Cass Grala mais uma vez, pumba, bateu, levou uma porrada e bateu, né? Não teve jeito. O Tamajesco também, mais uma vez o carro 60, pumba, bate. Tem até buscar estatísticas desses carros, eu tanto que eles batem. Mas enfim, vamos falar dos números aqui, né, que eu queria falar pra vocês do Alex Sadler. O Alex Sadler são 10 largadas, tá? 10 largadas esse ano, 8 top 5 e 10 top 10. Então, assim, o cara só foi top 10 e tem de 10 largadas, 8 é top 5. Então não tem nem o que falar desse cara aí. Média de chegada dele de 4.6, ou seja, média de chegada top 5. Pessoal, queria continuar essa média aí, né, quando chegar lá, no, lá em Homestead, o cara tem total chance de ser campeão, tá? É muito simples aí, né? O Justin Auger, que foi vencedor aí, são agora 6 vitórias na Series, então parabéns ao Justin Auger, né? Teve um probleminha aí que foi penalizado, eu falo daqui a pouco sobre isso. Na parte de notícias, vamos confundir também a cabeça do mundo, né? O Daniel Ricciardo também, mais uma grande corrida dele, mais um top 5, veio o quarto dessa temporada. O Christopher Bell também, Christopher Bell, só lembrando, você já tem vitória. E seu sexto top 5, o Christopher Bell. E o Tyler Reddick aí, somando agora 2 top 5 e 7 top 10, muito bem. Como eu falei, pessoal, esses 5 caras, esse top 5, pegar esse top 5, congelar ele, são nomes que poderão realmente estar lá em Homestead, né? Porque não tem como um desses caras aí ficar de fora. É, fora desses caras aí, quem que pode aparecer no lugar deles em Homestead? Pode aparecer o Brandon Jones, que está muito bem. Mas é muito difícil ele aparecer. Mas pode, porque ele vem fazendo boas corridas. Talvez chegue lá no momento, lá, chega lá em, por exemplo, lá em Phoenix, né? Na hora de resolver tudo lá, o cara vai lá, acerta a mão e ganha uma corrida. Pumba! É, tá dentro, tá em Homestead. Esse é o regulamento permite isso. Porque eu tô analisando os últimos meses do Brandon Jones. Pode ser que o meio do ano pra frente já comece a dar muito mal, né? Tem um terrível mês de agosto, onde que é o mês de agosto, que é os meses dos Road Force, né? Pode ser que lá, eu lembro que o Regan Smith tinha mais de 100 pontos na frente do campeonato. Todo mundo achava que o Regan Smith acabou o campeonato. Chegou lá à frente a 100 pontos. Ele chegou em agosto 100 pontos à frente, todo mundo saiu de agosto devendo 15, né? Já saiu já, né, liderança, fora da liderança do campeonato. Então o mês de agosto é terrível para esses pilotos aí, porque temos Road Force que realmente, não porque os caras é ruim, né? Não posso falar que os caras é ruim, são bons pilotos, mas porque começa a ter outros pilotos que vêm para bagunçar o campeonato e outros pilotos podem vir e tirar eles, né? E tem que falar também que tem aquelas coisas malucas. Pode chover, corre na chuva, pode acabar combustível, porque a estratégia é diferente, né? Mil coisas podem acontecer nos road course, porque existe uma certa salada, vou contar, uma certa salada essas corridas aí da NASCAR e road course, né? Sempre é uma salada, nunca é uma coisa certinha. Quando foi a única vez que foi coisa certinha, né? O carro 22, ele largou tranquilão, limpinho, ele terminou limpinho, né? Um carro terminou limpinho, porque ele dominou a corrida e venceu. Não choveu, não condicionado de tranque, né? Ele foi lá e venceu. Quem tava no 22, eu acho que o Randy Amendinger. Eu não lembro, eu acho que era ele. Enfim, pessoal, esse top 5 aí é o top 5 pra ficar de olho. É o top 5 que pode sair o campeão de um desses caras aí, tá? Um desses caras aí deve estar pelo título esse ano, com certeza. E vai ser bem legal, né? Porque temos Toyota, não temos um Ford, né? Temos o Toyota aí e temos a Juno Motorsport. Peso, né? 3 carros no Motorsport e temos um carro do SE, que é o Daniel Ricciardo, que tá muito, muito bem mesmo nessa temporada 2018, né, pessoal? Bom, quero já passar pra Cup, então, tá? Não vou falar do campeonato, não, porque campeonato todo mundo já sabe que esses números aqui não vai. O Sadler é o líder com 401 pontos, tá? O Tyler Reddick é o segundo com 38 pontos atrás, o Christopher Bell com 52, mas isso aí não vale nada, porque os caras têm vitória, estão classificados, então não vale mais isso aí. Mais pra frente, lá perto de Indianapolis, vai ser esse ano forte, né? Vai ser a cabocla regular, lá perto da 25ª, 24ª, vai se interessar pra ver quem vai ficar de fora e quem tem chance de classificar, mas por enquanto, o campeonato agora não nos interessa mais, então não vou nem falar. Beleza, pessoal? vamos então falar da Cup Series. Cup Series tem uma corrida espetacular até na chuva. Choveu, acabou a corrida, né? Realmente choveu, foi muito chata a corrida. Eu não assisti a corrida ao vivo, eu dei preferência ao passeio de família aí, né? Então eu assisti a corrida do PT. Então a corrida foi muito boa até quando choveu. Depois que choveu, pessoal, isso aqui está adiantando porque realmente foi bem chatinho, né? Bom, vitória do Kevin Harvick. Kevin Harvick conquistou a sua quarta vitória. Essa foi a AA400, tá? É a corrida por alto do autismo, né? É, como eu já havia falado, tá no edição passada, tá? Essa é mais uma das promoções espetaculares da NASCAR fora das pistas, né? Que aí foi uma batalha aí junto com o pessoal do autismo, que ajuda. Muito bacana mesmo, não? Muito bacana mesmo. Fora, quem tem Twitter aí, dá pra ver as fotos, o pessoal indo conhecer a pista, né? O pessoal vai lá, muito legal, legal mesmo, tá? Dá pra até se emocionar de tanto que é legal, como foi legal também. Se não me engano, foi em Las Vegas, ontem foi no Texas, eu acho que foi Las Vegas. O pessoal lá que tinha cadeira de rodas, tinha o pessoal cego lá também, né? Com o Matrix Jr. andando no carro. Pessoal, lindo, lindo, lindo, lindo. Então, parabéns à NASCAR. Nota mil para a NASCAR aí, com as suas promoções fora da pista. Então, vamos falar um pouquinho da corrida. Vitória do Kevin Harvick. Kevin Harvick chegou depois da chuva lá, dominou a corrida. Simples, rápido e fácil. Dominou, né? Dominou, mandou ver. Não deu tempo pra ninguém. A única coisa que teve foi que o Clint Boyer estava em segundo ali e foi muito bem. Daqui a pouco eu faço sobre penalizações. Clint Boyer e Daniel Suárez aí foi penalizado. Até que ponto essa penalização deles, essa infração aí, fez ele levar esses carros para essas posições, eu não sei. Mas a estatística tá aí, Clint Boyer foi segundo colocado. O Daniel Suárez conquistou o seu melhor resultado na temporada 2018 e na carreira dele, tá, pessoal? Não foi só na corrida, não. Não foi só esse ano, não. Tá, a melhor posição de chegada dele, do Daniel Suárez, na NASCAR, tá, pessoal? Então, foi um grande resultado realmente aí. Vamos colocar que igualou, né? Que igualou a Austin Dillon, né? Que foi o Austin Dillon no ano passado. Mas o melhor resultado dele aí nesse ano 2018, né? Então, parabéns também ao Matt Jr. Kurt Busch também foi penalizado, foi colocado. Keselowski foi o sexto, Danny Hamlin o sétimo. Né, o Keselowski também chegou a duelar há bom tempo aí com o Kevin Harvick pela vitória, pela liderança ali, buscava ele toda hora, né, tapa pra lá, tapa pra cá, foi o sexto colocado, o Harvick foi o sétimo, vitória foi apenas o nono colocado. Mas é porque também tem outras vitórias que vai ganhar todos, né? O Kyle Larson, que foi uma das minhas apostas no final de semana, principalmente depois da pole dele, eu realmente falei, não, o Kyle Larson parece que vai. Foi o décimo colocado, o Eric Mirola no quase, batendo na trave o décimo primeiro, Chase Elliott, 12º, Joey Logano já tá tremendo igual a vara verde aí com a chegada do Kansas do Kansas. Foi 13º lá no Kansas. O William Barron, que tava com fotinha no colo lá no Kansas, lá há 10 anos atrás, do colo de Johnson, foi o 14º colocado. O Rickson Arrangido foi 15º. McMurray, Casey Kane, Jones, Bane, o Chris Buescher, esse aí é o top 20, tá, pessoal? Bom, fora isso daí, que tivemos de espetacular aqui? O Paul Manor, que andou muito bem no final de semana, ele foi apenas de 24º colocado, teve problemas no Paul Manor. E o nosso amigo Kyle Busch teve problemas aí com o seu eixo traseiro aí, né? Quebrou o eixo, não teve jeito, não teve o que fazer. E realmente foi o 25º colocado, o primeiro DNF dele na temporada 2018, tá, pessoal? Bom, assuntos à parte aí, corrida, mais uma vez eu vou falar pra vocês, corrida foi muito boa até quando não choveu, foram 17 trocas de liderança, tá, pra vocês verem como foi pegada essa corrida aí, como tivemos bastante troca realmente aí, principalmente com o Ben Keselowski e o Kevin Harvick, tá, realmente foi muito boa. E abrir mais um parênteses também, né, pessoal, foi uma corrida assim, meio da Ford, né, parece que a Ford tava ali, né, pra vocês terem uma ideia, o Alex Bowman apareceu aqui e liderou algumas voltas, né, mas assim, vamos colocar assim, de grande escalão, assim, nenhum carro fora a Ford apareceu pra liderar a corrida, né, o Alex Bowman teve o seu momento ali, né, liderou ali 26 voltas, mas tirando isso daí, pessoal, uma corrida de 400 voltas, 26 voltas liderada pela Chevy, o resto do Ford, realmente mostrou aí o tanto que a Ford está bem. O Rickson Hazen também apareceu muito bem, duelando ali com o Chris Bauer, com uma briga boa e interessante. Mas depois da chuva, pessoal, aí não teve jeito, aí o nosso amigo, as últimas 75 voltas foi realmente... Não foi a 75, né? Mas depois teve a relargada ali, foi aquele duelo entre o Bauer e o Kevin Harvick dialogando ali, né? Todo mundo aparecendo ali. O Kevin Harvick falou, pumba, né? Liderou e foi embora. O Arlindo mandou um abraço aí e vazou pra frente. E tchau, tchau, Chiquititas, né? Então, parabéns ao Kevin Harvick por sua vitória. O Kevin Harvick aí, muito bem, quarta vitória. Ele agora assume aí, né, o degrau de cara que mais venceu nessa temporada. Afinal, né, só Kevin Harvick e Kyle Busch são os dois destaques nessa temporada 2018 com mais vitórias. Então, o resto tem tudo uma vitória aí. Então, realmente os dois aí parece, né, que estão aí a fim de lutar pelo título, né? Não podemos esquecer dos outros pilotos, mas esses dois aí tá com a macaca, vamos dizer assim, né? Estão a fim mesmo. Vitória número 41 do Kevin Harvick, tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Não vou ficar alongando muito o assunto também, que já passou com isso, todo mundo tá pensando já no canto, todo mundo já tá pensando já no Matt Kenseth batendo no Joe Logano e falando assim, voltei. Todo mundo já tá pensando nisso. Então vamos passar agora para as notícias. Toca a vinheta, não. Vamos falar das notícias aí. Então, final de semana em Dover, resumão. Muito bom, muito legal, muito interessante, principalmente a Truck Series. Se você quer assistir uma corrida das três, assiste a Truck Series. Se você tiver com um pouquinho mais de tempo, assiste a Dream Series. Se você tiver com mais tempo ainda, assiste a Cup até na chuva. Quando a chuva existir, não. Bom, vamos lá. Falar das notícias aí, as notícias que vem acontecendo nesse final de semana aí, nessa semana, né? Quero falar um assunto bem interessante aqui, que a NASCAR aí, né, comprou a ARCA, tá, pessoal? Né? Então agora a ARCA faz parte da NASCAR. A ARCA, que era uma categoria independente, não tinha nada a ver, tá, pessoal? A ARCA não tinha nada a ver com a NASCAR, agora tem, né? Agora tem a ver. Então, não podemos falar que realmente vai se mudar tudo, né? Como vai ser a temporada da ARCA já em 2019, o que vai ser diferente, né? Porque ainda não temos base de nada, mas eu creio que algumas regras poderão se mudar, vão trazer algo mais próximo aí realmente da NASCAR, né? E a ARCA tem muita regra antiga ainda, né, pessoal? Por exemplo, a ARCA não tem o Green White Checker Edge, né? Que agora é overtime, né? Então não tem mais não tem overtime. A ARCA tem. Enquanto tiver corrida, é corrida. Então, pessoal, não termine pode ter bandeira branca, igual aconteceu lá em Caladega, né? Pode ter bandeira branca, né? Faltando 10 metros, até a bandeira amarela, tem que ter de novo a relargada, né? Só termina em bandeira verde. Só que é diferente um pouquinho. Enquanto você tem bandeira amarela e bandeira branca, só tem uma volta só. É só uma volta de corrida, tá? Não tem duas voltas. Não, é só uma volta. O overtime tem aí, né, duas, mas na ARCA não, é só uma, né? Então talvez algumas regras, essa regra também deve ser mudada, o campeonato também, lá os pontos antigos, né? Lá quem vence ele ganha 185 pontos, mais uns pontos bons, né? Então lá você vai ver o campeonato de lá agora tá com 1.200 pontos, por exemplo, né? Enquanto na NASCAR tá com 120. Então tem uma diferença muito grande aí. Eu creio que essas regras devem mudar, né? Vamos aguardar e esperar aí, mas a ARCA foi vendida pra NASCAR e beleza, né? Falando no assunto aí dessas grandezas aí, né? Pessoal, confirmado também, né, a Grandeur Outdoors, ela comprou aí realmente a Truck Series, comprou os direitos, né, vai ser o primário sponsor aí da Truck Series para 2019. Então, a Craftsman Truck Series está realmente a Craftsman, né, está indo aí, está dando adeus, né, e está ficando realmente aí agora a Grandeur Outdoors. Vai chamar a categoria o ano que vem, NASCAR Grand Outdoors Series, para 2019, né? Já começa já o ano que vem. E também, pessoal, junto com essa notícia aí da Grand Outdoors aí, ela também anunciou que vai patrocinar um carro da Cup. Quem vai ser? Ninguém sabe, tá? Ninguém sabe quem vai ser. Ela não revelou, deixou guardado ainda, mas especula-se que pode ser o Matt Kenseth na House Fenway, que ele tá voltando, né? Já próxima semana já tá aí, vai estar no carro 6. Então pode ser que ele tá voltando o ano que vem, fazer full time, e essa Gun Outdoors aí, que vai patrocinar a Truck Series ano que vem, possa estar patrocinando ele, pode ser um primeiro sponsor dele para 2019, tá? Uma pequena especulação, ou melhor, uma boa especulação para 2019. Agora vamos aguardar e esperar, né? Tava previsto aí o filho do Carl Larson nascer nesse final de semana no Kansas, né? Até o John Hanneman tinha que estar aí já no aquecimento, já, e poderia substituir o Carl Larson a qualquer momento no final de semana, mas não. Ele nasceu na segunda-feira, né? Segunda-feira já nasceu o segundo filho do casal, então o Carl Larson aí tá mais do que bacanão aí com seu filho aí. Então parabéns ao Carl Larson, que agora tá vendo a família crescer. Uma curiosidade à parte, pessoal, na semana que aconteceu, o Daniel Soares foi fazer uma viagem, então um fusquinha velho, tá? É velho, aquele fusco do farol de trás, que é pequenininho, né? O Daniel Soares foi fazer uma viagem com seu fusquinha e acabou a gasolina, deixou ele na meia da estrada sem gasolina. Ele falou que tem marcador, mas não funciona, né? Então ele falou coisas de carro velho. O Daniel Soares ficou pela estrada. Bom, pessoal, outra notícia interessante também, que muitos lugares colocou conversa muito distorcida, tá? Colocou que a NASCAR tá em crise, tá em fim, tá acabando, né? Falaram, misturaram também muito história de piloto, o piloto parou, por isso que a NASCAR tá nesse fiasco. Misturaram também patrocinador, pessoal. Bom, mas tiveram cada notícia, pessoal, que realmente, ó, não acreditem em tudo que você lê por aí, tá, pessoal? Mas eu não sei inglês, queria ler o site americano, pessoal. Vai lá, põe traduzir lá, tenta entender. Tá? Porque realmente, pessoal, o pessoal bagunça demais a NASCAR aí, não tem nada a ver. Tipo assim, ó, 70% que foi escrito em muitas coisas aí, tem um site que eu não lembro qual foi, 70% da escritoria é tudo mentira, tá? É tudo mentira. Por exemplo, a Home Depot só saiu da NASCAR porque ela tava levando o pau da maior concorrente dela nos Estados Unidos, que é a Lois. Naquela época que o Jimmy Johnson tava só vencendo e o Joe Logan com a Home Depot tava só apanhando, tá? Então, pessoal, foi por isso que a Home Depot saiu, que ela falou que cansou de apanhar com o concorrente. Não foi que saiu porque tá em crise, não. Então, tem muita conversa errada nesses posts que estão colocando aí. A NASCAR tá sendo vendida assim, pode ser talvez que a família Frenz cansou. E quem tá aí pra assumir agora, né, da família Frenz aí, não tá muito afim, tá muito preparado, né? Então, estou pensando já em colocar alguém mais preparado, fazer uma empresa mais preparada, alguém com mais vontade realmente de seguir aí, tocar a NASCAR pra frente, mas não é nada, não tem nada a ver que a NASCAR tá falida, tá, pessoal? Então, pega leve aí com as coisas que vocês leem, e que você, porque principalmente no Facebook, pessoal, tem muita coisa errada lá, beleza? Bom, então esse aí é o assunto. Quem vai comprar a NASCAR, ninguém sabe. Quanto que vale, o que vai comprar, como vai ser. Comprar, até que ponto vai comprar, até que ponto vai mandar. Ao ponto de comprar, fala assim, não, então agora eu que mando aqui, então agora vai ter hardcore, só hardcore. Então isso aí a gente nem sabemos qual o teor dessa venda aqui que ela tá realmente vendendo, tá? Talvez pode ser que ela cresceu tanto que ela tá começando a fatiar o seu bolo, né? Às vezes a empresa começa a crescer e realmente precisa colocar... precisa fatiar o seu bolo para poder ter realmente noção, né, do que ela tem na mão dela ainda. E isso acontece no mundo empresarial, tá, pessoal? Bom, um próximo assunto também que é muito interessante são as punições, né? Punições aí para o final de semana. Só para começar aqui, o carro número 14 e o carro número 19 foram os maiores prejudicados no final de semana, né? Os dois aí foram encontrados, digamos que irregularidades no vidro traseiro, tanto ali no vidro como ali no suporte, né? Irregularidades ali. Os carros foram multados em $50,000. Os dois carros também perderam o chefe de carro também, né? Vão ficar duas corridas suspensas. Os dois foram multados em $50,000, uma multa bem pesada realmente, né? E os dois também perderam 20 pontos do campeonato de pilotos e de gols de carro, tá? O carro número 3 também foi penalizado. O carro número 3 foi encontrado um problema de suspensão, né? Ele violou aí, na suspensão traseira, né? Multado em $25,000. O carro chifre, o chefe do carro também vai ser... esse aí vai ser só excluído por uma corrida, né? E também perde pontos no campeonato de piloto e de dono de carro, certo? E lá também, na Juiz, também temos penalizações também no carro 41. Ah, só para reforçar também, o carro 41 também foi penalizado, $10,000 com esse bus, que estava com o Logmut. As porcas que estavam faltando, né? Então foi penalizado também. na Argentina, o carro número 3 também foi penalizado. E também o carro número 7 também foi penalizado. Então os dois carros penalizados nesse Sirius aí. Pra Truck Series, de boa. Ninguém foi penalizado. Certo, pessoal? Então, penalizações mais pesadas aí para o carro 14 e 19 na Cup Series. Realmente bem pesada as punições para eles aí. Bom, seguindo o barco aqui, falando um pouquinho já do final de semana do Kansas, tá? Lembrando que depois dessas corridas malucas e doidas e maravilhosas aí da Argentina, era descanso no final de semana, não vai para o Kansas, né? Quem vai para o Kansas é apenas a Truck Series e a Cup Series. Extra Series, pessoal, agora só dia 26 de maio, lá no final do mês, tá? Então agora você vai assistir aí a Extra Series. Você vai assistir a Extra Series dia 26 de maio, né, no sábado aí, porque no domingão vocês vão assistir a Indy 500, a Monaco e vão assistir também a Coca-Cola lá, a Coca-Cola 600 mais longo do campeonato, né? Então é só no final do mês de maio aí que a gente vai voltar. Pessoal, final de semana bem interessante, tá? Eu vou até abrir os horários aqui, eu não esqueci de abrir o horário aqui, vou falar pra vocês. Os entrelists, tá? De interessante aqui, bem rapidinho, não vou ficar também amassando o barro não, tá? Os entrelists aqui rapidinho pra vocês. Na Camp, pessoal. Na Camp, o de mais interessante realmente é a volta do Casey Kane, ou perdão, do Matt Casey, que é o Matt Casey vai estar aí no carro número 6, substituindo o Trevor Bayne, né? Então parabéns ao Matt Casey que conseguiu voltar, né? Depois de várias corridas fora, né? Volta aí, ficou no total, pessoal, vai dar 11 corridas fora, né? Depois que ele... Não pode falar que aposentou, porque no momento algum ele não se aposentou no Rio, né? Depois as corridas fora, depois do ano passado, onde ele realmente não conseguiu nenhum time, não sei se ia sair da Joe Gibbs, não conseguiu nenhum time aí, mas parece que a volta dele para a House Ferry está cada vez mais perto, né? Então, ele vai fazer a sua estreia na temporada 2018, corre no carro número 6. Temos até agora 39 carros inscritos, né? Mas são aqueles mesmos ali, tá, pessoal? Não vamos ficar encebando muito aqui, não. Na Truck Series, tá, pessoal? Até agora são 33 que estão inscritos aí, mas ainda nada de oficial também no Truck número 1. Ainda não foi nada oficial ainda se vai correr ou não, tá? De diferente aí, quem vai correr até agora? Ninguém. Ah, o Brandon Jones vai estar no Truck 51 da Kyle Busch, tá, pessoal? Ele vai estar fazendo essa corrida aí. Do mais, pessoal, o Kyle Busch vai também no Truck número 4 também. Também o Kyle Busch volta aí a correr. O Johnny Metchek também vai no 87. O Kevin segue no 88. Beleza. E é isso mesmo, tá, pessoal? Esses aí são os entrelists das duas categorias aí. Os fatos do Kansas, né? Eu já tô abrindo aqui também o final de semana aqui para falar para vocês os horários aqui. Mas antes vamos aos fatos. É uma pista nova, tem 24 corridas até o momento. A primeira corrida que venceu foi o Jeff Gordon em 2001, dia 30 de setembro, tá? E a última corrida que venceu foi o Matheus Tio ano passado, venceu contra o Jouto, certo, pessoal? Vitória já ganhou na pole, aconteceu 5 vezes, a última vez foi o Matheus Tio em 2017. Em 2017 o Matheus Tio estava sobrando. O Top 5 aconteceu 11 vezes, o vencedor veio do Top 5, o vencedor veio 14 vezes do Top 10 e apenas 2 vezes da 21ª posição para trás, tá? O cara da pior posição que largou venceu foi o Brad Keselowski em 2011, largou da 25ª posição. O cara que mais voltas liderou foi o Jimmy Johnson em 2011 também, liderou 197 voltas, liderou, mas ele não ganhou a corrida, tá? E o cara que menos voltas liderou e venceu foi o Tony Stewart em 2006, eu lembro muito bem dessa corrida. Então, o recorde do qualifier do Kevin Harvick em 2014, 197.621 milhas, né? E o maior toque de liderança de 2009, um total de 26, o maior número de bandeiras amarelas é 15 em 2013 e 2017, o ano passado. Beleza, pessoal? Bom, o time que mais vitórias ganhou, a montadora que mais ganhou no Kansas, Chevrolet com 11, Ford com 6 e Toyota com 5, tá? E aí, o Motorsports ganhou 6 no total, a Jack Roush 4, a Penske 4, a Joe Gibbs 4 e a Stuart Haas Racing ganhou 2 corridas. Esse som aí é o som do videozinho do site da NASCAR aqui, tá? Bom, os números aqui pra você, os horários pra você no final de semana, pessoal, simples. Sábado e domingo, perdão, sexta e sábado, né? Lembrando que domingo a corrida vai ser no final de semana, vai ser no sábado à noite, todo mundo não tem NASCAR, né? Então, Mas tem um sapeca iaiai amanhã, sexta-feira, lá no Cans, né? Porque eu já começo o bagulho já 10h30 da manhã estralando com tudo, com tudo, depois tudo se novo. Depois vai ter Cup, depois vai ter o Final Pass da Cup, lembrando que eu fui da iPod, tá? Fez o Qualify, já fez o Qualify, já guarda os carros pra bonitinho guardadinho lá. Depois só pega o carro na largada, pra, antes da largada no sábado à noite, né? Então, simples. Dois packs da Brook Series, depois dois packs da Cup Series, depois o Qualify da Brook Series, depois o Qualify da Cup, Qualify da Brook Series vai ser às 6 horas, o Qualify da Cup vai ser às 7h45, tá? 15 para as 8 da noite. Corrida da Brook Series, sexta-feira, 9h30, marca aí, sexta-feira, 9h30, e no sábado só tem a corrida da Cup, largada às 9 horas. Tem previsão de chuva? Sim, tem previsão de chuva, mas vamos torcer para não chover, tá? Eu creio que não chova esse final de semana, se não for corrida da Cup, pode ser que dá uma atrapalhada, mas estamos torcendo para não chover. É uma possibilidade pequena, não como foi em Dover, né? Dover é um pouco maior, acabou chovendo só o finalzinho da corrida ali e não teve muito problema. Então, eu acredito que no Kansas realmente não chova, vamos torcer para que não chova no Kansas, né? Então é isso, pessoal. Eu já falei dos horários, falei dos números também para vocês aí. Não dei minhas apostas, mas eu penso que quem vai ganhar vai ser o Kyle Busch, deve dominar a corrida. E no Kansas, na Cup Series, que realmente deve ganhar a corrida, eu vou apostar no Denny Hamlin. Sou meio doidão, então vou apostar no Denny Hamlin. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa edição aí. Eu queria uma edição de 45 minutos. Tá bem, bem próximo, bem pertinho disso. Então, pessoal, um forte abraço. Cuide-se bem. Final de semana tá chegando. NASCAR vem aí. E logo, logo, novidade pra vocês. Também vamos ter um podcast de Fórmula 1. Forte abraço. Tchau, pessoal. Fique com Deus.